beber de novo. Fita forrada, todo mundo grandão. Vou virar super-herói, chama na pressão. DJ Almeson, aê, bota na pressão. Que a galera quer rave, piseiro no paredão. Almeson, aê, bota na pressão. Que a galera quer rave, piseiro no paredão. Não. Chama, chama. Tira o pé no chão, chama na pressão. Oh, oh. Oh, oh. Bota o volume no paredão, que o Eric vai botar pressão. Em todo lugar, Verdes Mares. Rádio Verdes Mares. Conteúdo de verdade em todo lugar. Raipadas, danadas, elas chegando na cena. São todas poderosas, viciadas em problemas. Vão iludindo a cidade, elas não são brincadeira. Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira. Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não. Elas são todas delicadas, mas adoro paredão. Bebê, é o Bebeto que tá no comando. Macetando, macetando, macetando, macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, macetando, macetando, macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, macetando, macetando, macetando. De ladinho, coraçãozinho. Lute, cheio.

você é bom, meu bem. Eu tô pedindo a sua mão. Tudo que a gente pode fazer, tu sentando e rebolando, mais uma noite de prazer. A gente mora pertinho, até o mesmo DDD. Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer. Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma poque. Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma poque. Tudo que a gente pode fazer, tu sentando e rebolando, mais uma noite de prazer. A gente mora pertinho, até o mesmo DDD. Então vem pra cá, novinho, que naturalmente vai acontecer. Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma poque. Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma poque. Poque, poque, manda a parede. Poque, poque, poque, poque, poque, poque. Bem no poque, poque. Siga nossas redes sociais. Rádio Verdes Mares. Riba Maranhense em todo lugar. A rádio que se conecta com você. Rádio Verdes Mares. Riba Maranhense em todo lugar. Para você curtir, se informar e se inspirar. Verdes Mares FM, nunca, nunca te abandona. That my future